viver só de solidão. Pena de quem nunca esteve aqui pra ver fazer dormir. A noite triste é viver só de solidão. Pena de quem nunca esteve aqui pra ver fazer dormir. A noite passará depois em cada despedida. Romances e mistérios dessa clareira que há de nos triste é viver só de solidão.